Simbora, Léo Cassino. Alô, dona Leila Cristina, meu amor. Um beijo, meu só. Alô, alô, Cristina. Sua boca na minha, seus olhos fechados, ah, o meu maior momento de silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual ao vento que tocam as gotas no vale. Mil motivos pra te amar, Cristina. Tanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Tanto tempo procurei, Cristina. Se às vezes vem, se às vezes eu me calar, tentando te encontrar, não ligo. De perguntar se o amor que você me dá é hoje o meu futuro ou pode me machucar.